Conversas em Rede. Saiba agora os nós que unem esta rede. Com Armando Melo. Sou Armando Melo, estou com as Conversas em Rede através da Rádio Boa Nova em 100.2, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Num programa que pretende dar voz às pessoas e instituições. Para hoje convidámos o Presidente da Cáritas de Viseu, o Sr. José Borges. A Cáritas é uma instituição que se distingue da maioria das instituições de bem fazer pelos princípios de caridade. Vamos falar da fome no mundo. Uma em cada 8 pessoas passa fome. Uma criança morre por falta de alimento em cada 12 segundos. Conversaremos sobre o crescente empobrecimento da sociedade e as suas causas. Muitos afirmam que a fome é uma consequência do aumento da população. O mundo tem cerca de 7 bilhões de pessoas e a produção agropecuária tem capacidade para alimentar 12 bilhões de seres humanos. Outros afirmam que a fome é uma consequência da concentração e da riqueza numa minoria que desperdiça e impede a que muitos tenham acesso a alimentos. Analisaremos as palavras da Cáritas Internacional. A fome não é uma fatalidade. Tem causas de ordem social, económica e política. A fome combate-se com comida e a miséria combate-se com políticas públicas em que o desemprego provoca a maior causa de pobreza. Abordaremos as atividades da Cáritas de Viseu e dos órgãos paroquiais ligados a esta instituição. Bom dia e obrigado por terem aceito este meu convite. Um cumprimento especial para todos os que nos escutam. O Sr. José Borges está acompanhado do coordenador, Sr. António Ramalho, e vamos começar então esta conversa sobre a Cáritas de Viseu. E em primeiro lugar, eu pedia já ao Sr. José Borges que nos fizesse, portanto, um breve historial da Cáritas em Viseu. Então, boa tarde, obrigado pelo convite que nos foi endereçado. E nós queremos dizer que a Cáritas Diocesana de Viseu é um órgão oficial da Igreja Católica. A sua direção é nomeada pelo Bispo Diocesano e temos como principais objetivos... Há quantos anos está na Cáritas, o Sr. José Borges? Interrompi, mas tenho 30 e tal anos de voluntariado na Cáritas Diocesana. Começou como Comissão Diocesana e depois passou a Cáritas Diocesana de Viseu. É um bom investimento. Sim, muito obrigado. Não, mas eu estou a perguntar. É, com certeza, um bom investimento. Sim, com certeza. Portanto, eu costumo dizer, quando partimos, a única coisa que nós levamos, portanto, é o bem fazer, não é? Portanto, todo o resto cá fica. Sim. Mas pronto, desculpe lá eu interromper. Portanto, então, um breve serial. Pronto, em toda a minha vida me preocupei, como católico sou, não é? Ajudar os mais pobres, já nas conferências vicentinas e por aí fora. E a Cáritas Diocesana de Viseu, quando foi criada para ajudar a resolver e a minimizar os problemas, as desigualdades, as injustiças sociais e que envolvem os mais pobres e os necessitados. Nós, Cáritas de Viseu, continuamos a fomentar e a dinamizar projetos e iniciativas visando abranger as pessoas socialmente mais desfavorecidas. Temos desenvolvido diversos projetos sociocomunitários, através de equipas multidisciplinares que trabalham connosco. Portanto, no terreno temos cerca de 35 colaboradores. Funcionários mesmo? Sim, uns para os projetos e outros mesmo no quadro. Uns só designados e orientados para esses projetos, outros fazem parte do quadro geral da Cáritas. Nesses projetos, a nossa intervenção no terreno é mais em bairros sociais e em zonas rurais empobrecidas. Eu há bocadinho, quando perguntei, depois chegaram funcionários dos 35, estava a pensar também no voluntariado. Também tem muitos voluntários. Ou seja, temos alguns voluntários e, portanto, nós no nosso projeto e no nosso plano de atividades para o próximo ano, para os próximos anos, até 2015, nós tencionamos aumentar essa rede de voluntariado. Claro que tem que ser feito um trabalho de base junto das paróquias e, portanto, quem aceitar, tem que ser feito de acordo com os parques, a sua aceitação e por orientação do Sr. Bispo. E dar-lhe formação também, que é imprescindível. Com certeza, isso há, já há todo o material preparado pela Caritas Portuguesa para se dar formação em diversas áreas, quer no atendimento social, quer na doutrina social da Igreja, portanto, todas essas matérias, manuais já preparados, portanto, consigamos nós arranjar e dinamizar as 206 paróquias que temos na Diocese de Viseu. Portanto, também trabalhamos no combate ao abandono escolar, através dos programas integrados de formação, que são os PFs. Temos apoio à habitação, inserção de indivíduos na vida ativa, programas de alfabetização, programas de prevenção primária nas áreas da toxicodependência, ações de ação cultural, informática, etc. Portanto, temos uma grande abrangência dentro destes programas que nós fazemos em parcerias, uns com o Estado, outros com o município de Viseu e dentro das paróquias. As paróquias que nos peçam ajuda, nós também estamos disponíveis para isso. Depois temos por nossa conta um centro comunitário que está inserido no bairro social de Paradinha, e onde se desenvolve um trabalho junto de famílias e grupos de risco de comunidade cigana e não cigana. Desenvolvem-se lá ações na área do emprego, em formação profissional, educação, tempos livres, entre outros. Desenvolvemos também a ação visando a prevenção de situações de marginalidade, indisciplina e abandono escolar, através de um trabalho de acompanhamento do jovem envolvendo a família. Portanto, temos fóruns de discussão, portanto, há reuniões de trabalho com as respectivas famílias e portanto, procuramos fazer a integração de toda essa gente, mais os mais jovens, na vida ativa e escolar. Porque, como sabe, muitos têm abandonado prematuramente o ensino e nós tentamos recuperá-los para voltarem à escola. Há bocadinho eu vi também que dava umas carrinhas, portanto, creio que transportavam crianças, tem também uma secção, portanto, de creche, infantário. Temos as valências, duas valências de creche. Além do centro comunitário, temos uma valência de creche com 25 crianças e um KTL, portanto, antigos ATL, uma atividade de tempos livres, também frequentado por crianças dos 6 aos 12, e temos cerca de 70 crianças. E, portanto, essas crianças são levadas à escola, vamos para a escola também, damos o almoço e o lanche, e fazem com as suas atividades escolares. Além disso, têm atividades como outras extracurriculares, que são, então, as noções de inglês, informática, na parte de educação física, levamos os miúdos à piscina, portanto, têm aulas de natação. São isso que nós fazemos com as nossas crianças e, portanto, com aquelas que designadamente frequentam as nossas valências. Eu tinha uma ideia que a Caritas em Viseu também fazia trabalho com jovens. É assim, Sr. António Ramalho? O que é que tem com os jovens? Sim, nós temos várias ações com jovens. Desde, como disse o Presidente, do Centro Comunitário, nós trabalhamos, através do Centro Comunitário, trabalhamos em bairros sociais e zonas rurais empobrecidas. Esses trabalhos com jovens, além de os tentar recuperar de novo para a escola, porque muitos já tinham abandonado, também fazemos vários ateliês, ações de formação, no sentido de eles terem maior capacidade de serem inseridos no mercado de trabalho e, sobretudo, evitar as questões que para nós é preocupante, que é o mundo da marginalidade, da toxicodependência. Estamos a falar de adolescentes e já numa fase quase pré-adulta, dos 14 aos 20 e poucos anos. Isso é um trabalho que temos feito. Por outro lado, também temos outro projeto também que o Presidente falou, Escolhas Acertadas, também outro projeto que temos, que trabalhamos também noutros pontos da cidade, noutros bairros sociais. Portanto, trabalhamos sobretudo jovens, uns adolescentes e outros em outra fase já mais adulta, que são provenientes já de famílias problemáticas e que por si eles próprios já têm, é uma estrutura, não têm um projeto de vida. E o nosso objetivo Nem sempre é conseguido, mas tentamos, na maior parte das pessoas, ajudá-los a fazer um projeto de vida que passa pela escola, passa por inserir-los em formação profissional e passa, sobretudo, para criar-lhes alguns mecanismos de eles não terem os tais comportamentos desviantes. O facto de não se meterem no mundo da droga, do tráfico, da marginalidade, já é um ganho muito forte para nós. Pronto, e esse é o nosso trabalho, que é feito com a parte mais dos jovens. É esse trabalho muito intenso, porque são áreas muito, muito problemáticas. José Borges, depois com os mais velhos, portanto com a terceira idade, também têm assim valências, têm protocolos, têm alguma coisa ou não têm? Não, não temos. Temos é o nosso atendimento social, que para nós também é muito importante. Nós atendemos aqui muitas famílias que nos procuram e que nos pedem ajuda. E, só para dar uma ideia, que nós até ao mês de outubro do ano em curso, nós atendemos 2.414 famílias, o que corresponde a 5.624 pessoas. Muita gente. Portanto, em relação ao ano passado, aumentou 20%. Carências, portanto. Nas mais básicas, são carências, portanto, pagamentos de renda, pagamentos de água, pagamentos de luz e algumas bem para desabafar. Portanto, tudo aquilo que nós, todas as nossas despesas correntes que temos mensalmente, aqui vamos acudindo um pouco a todas as pessoas. Claro que não queremos transformar isto em assistencialismo, porque não podemos recorrer, ou melhor, não podemos prestar às mesmas pessoas o mesmo auxílio todos os meses, mas vamos lá, trocando as pessoas e por vezes fazendo uma pequena triagem, de maneira a que essas pessoas possam ser atendidas e possamos chegar a todos os lados. Olha para mim, diz-me quem tu és. Olha bem para mim e diz-me quem tu vês. Em mim acendes o desejo que deixei para lá do mar. Só eu te posso ajudar. Só eu te posso ajudar a atingir esse bem-estar que vem no fim. Diz-me se é amor. Fala-me de ti. Eu quero o teu sabor. Em mim ficou esse teu beijo que me deste ao pé do mar. Só eu te posso ajudar. Só eu te posso ajudar a descobrir esse lugar para lá do fim. Meu amor, que bom que é para mim. Meu amor, meu amor, que bom que é no fim. Eu te posso ajudar. Só eu te posso ajudar. Só eu te posso ajudar. Só eu te posso ajudar. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Boa Nova em 100.2 ou através da Rádio Boa Nova.com. No domingo às 9 e à segunda-feira às 19. num programa que pretende dar voz às pessoas e às instituições. Hoje temos connosco o Presidente da Caritas, Sr. José Borges, e também o Coordenador, Sr. António Ramalho. A Caritas é uma instituição que se distingue da maioria das instituições de bem-fazer pelos princípios de caridade. Vamos falar da fome no mundo. Uma em cada 8 pessoas passa fome, uma criança morre por falta de alimento em cada 12 segundos. E falaremos também da campanha que a Caritas Internacional está a desenvolver contra a fome e a pobreza, indicando as principais causas. Conversaremos sobre o crescente empobrecimento da sociedade e as suas causas. Muitos afirmam que a fome é uma consequência do aumento da população. O mundo tem cerca de 7 bilhões de pessoas e a produção agropecuária tem capacidade para alimentar 12 bilhões de seres humanos. Outros afirmam que a fome é uma consequência da concentração da riqueza numa minoria, que desperdiça e impede a que muitos tenham acesso a alimentos. Analisaremos as palavras da Caritas Internacional. A fome não é uma fatalidade. Tem causas de ordem social, económica e política. A fome combate-se com comida e a miséria, combate-se com políticas públicas em que o desemprego provoca a maior causa de pobreza. Sr. José Borges, falámos há pouco das pessoas que aqui vêm e que são atendidas. Falou, creio que em 2.414 famílias, corresponderia a 5.000 e tal pessoas. Portanto, muita gente. Esta tendência, portanto, estas necessidades têm aumentado ultimamente? Sim, com certeza que sim. Aumentaram relativamente ao ano anterior, contabilizados mais ou menos 20%. Mais ou menos 20%. Pedimos mais gente porque também nós no mês de setembro, no mês 9, nós tínhamos, digamos, o nosso armazém quase vazio. Quem é que o reforçou? Foram as escolas católicas da Diocese, designadamente o Colégio da Via Sacra e o Colégio da Imaculada Conceição. No dia 5 de outubro fizeram um peditório junto dos hipermercados da cidade e fizeram uma grande recolha de bens alimentares. E, portanto, neste momento estamos preparados para atender durante uns meses as pessoas que nos vão procurando. São mais famílias, com certeza são mais famílias, mas também aparece muita gente que vive só, talvez, não? Sim, aparece tudo, inclusive. A nossa preocupação é com todos, mas neste momento está a aparecer um novo fenómeno, que é a chamada pobreza encoberta, são os chamados novos pobres. Esses são mais difíceis, não é? Tanto é. Porque eles não dizem nada, envergonham-se. Como é que se detectam essas situações? Olha, às vezes através de vizinhos, porque começam a ser supercarregados e também já não podem ajudar mais. E outras vezes, pronto, alguns são mesmo obrigados a dar a cara. Não é? Pronto, é uma coisa que, de facto, é preocupante e eles vão aparecendo. São pessoas que estiveram bem na vida, mas caíram em situações de desemprego. Basta um casal cair numa situação de desemprego e, se não tiver a retaguarda familiar, tanto o pai ou outra coisa no género, claro, ou os vizinhos, ficam numa situação de pobreza extrema, porque nem dinheiro têm para pagar a água, não têm dinheiro para as coisas mais básicas e aquelas coisas que nós temos todos os meses. Portanto, é uma situação aflitiva e que vai continuar. Eu tenho aqui um apontamento de um estudo de maio de 2012 em que dizia que as situações de pobreza vão continuar e vão surgir novos casos. Portanto, isto de facto é complicado, porque o desemprego é cada vez maior e o desemprego, portanto, arrasta para estas situações de pobreza, não é? Portanto, isto é, cada vez se torna mais complicado. Não sei se em relação a isto o Sr. António Ramalho quer dizer alguma coisa. Posso perguntar, mas também se quiser meter uma colheradazinha, não tem mal. Sim, não, pois... O nosso Presidente falou de um aspecto fundamental, que é a questão da pobreza encoberta, ou os novos pobres, realmente fruto de, até às vezes, de uma classe média que perdeu o emprego, perdeu algumas regalias, e realmente não estavam habituadas a este processo de solicitar. Nós tentamos, e também de uma forma muito sigilosa e discreta, ajudar esta população das mais variadas formas, como disse, desde o apoio imediato da tal emergência social com bens alimentares, até alguns ajudar, que não é fácil, a procurar de novo emprego, a criar mecanismos de apoio, porque as situações de desemprego não levam só à carência alimentar e económica, levam a outras situações que se nota, como falou, o sobreendividamento, não é? As depressões, que é uma realidade muito grande, e outras fragilidades que estão a acontecer. Portanto, as famílias a ficar desestruturadas nesse contexto. Eu tenho aqui números que já não são recentes e que não são em relação ao Portugal. Portugal não tenho, não sei, mas eu tenho aqui números também, creio que na Caritas Espanhola, sim, exatamente, em que diziam que, portanto, como é que era, em Espanha, em 2007, eles estavam a ajudar quase 450 mil pessoas. E depois, em 2010, e é o último número que eu tenho, tinha dobrado, passou do dobro, passou para 950 mil pessoas. Portanto, esta vai ser realmente infelizmente, vai ser a tendência, e isto, de facto, exige muito esforço, não é? Exige muito esforço. Mas, pronto, estes são os princípios da Caritas, não é? Quando há uma tragédia, uma catástrofe, pequena ou grande, a Caritas aparece, aparece na primeira linha. Qual é a ligação que existe entre a Caritas Nacional e a Internacional? Há alguma... Já. Nós temos, pronto, quando são projetos internacionais, quando há as grandes catástrofes, não é? Vimos isto agora porque vimos nas Filipinas. Nas Filipinas, pronto, foi, inclusive está lançado um apelo e foi através da Caritas Internacional, não é? Contacta a Caritas Portuguesa e a Caritas Portuguesa contacta as Caritas diocesanas. Pronto, abre-se uma contra própria, autorizada pelo, e que já está aberta, é autorizada mesmo pelo próprio Ministério da Administração Interna, a conta que terá um tempo de abertura, depois será devidamente fechada, e esses fundos são canalizados para a Caritas Internacional, para a Caritas, os que forem colhidos a nível diocesano são encaminhados para a Caritas Portuguesa, e a Caritas Portuguesa, por sua vez, encaminha para a Caritas Internacional, dá-se a resposta pública de quanto rendeu o respectivo peditório e fecha-se a conta. Pronto, a partir daí, ponto final. Nós sabemos que, como outras organizações internacionais que há no terreno, mais as ONGs, não é? E que também aparecem e que também fazem os seus peditórios com todo o mérito, mas também fazem chegar. Portanto, é assim que nós trabalhamos em rede com através da nossa organização. Caritas Internacional, Caritas Portuguesa, Caritas Diocesana e, por uma vez, vamos às Caritas Paroquiais, não, ou grupos paroquiais, ou até grupos da ação sociocaritativa. Que aquilo nas Filipinas, creio que... No aspecto das ONGs que agora falou, e até da própria, daquela organização toda, creio que aquilo funcionou bastante mal. A ideia com que fiquei é que geralmente chegavam às Filipinas, mas depois não eram distribuídos, as pessoas tinham muitas dificuldades, alguns morriam já, ou tinham necessidades extremas. Quer dizer, acho que isto, não há dúvida nenhuma que, eu costumo dizer, estas organizações muitas vezes... públicas e o próprio Estado quando se mete e os governos, as coisas são mais complicadas porque não têm coração, não é? Não funcionam talvez quanto a Caritas, porque a Caritas funciona com amor e por isso a caridade avança, enquanto que os outros, olha, se não é hoje é amanhã. Portanto, também aqui temos uma grande diferença que creio que neste aspecto é relevante, o aspecto da Caritas, quer seja a nacional ou a internacional ou estas diocesanas, porque têm a preocupação tanto de imediato ajudar. E gostei de ouvir há pouco ali o Sr. António Carvalho que dizia que estas que ajudavam de uma forma sigilosa e discreta. De facto é assim, é a caridade, não é? Sim. Um dia perguntaram ao Papa Bento XVI se a Caritas podia ser, seria uma Y, uma ONG, Claro, juridicamente, pois é. Mas ele disse, não é. Não é porque a Caritas funciona pela caridade, funciona pelo amor e, portanto, funciona noutros modos. Portanto, embora o aspecto jurídico possa ser uma... Mas, quer dizer, mas tem depois aquela componente que o Papa Bento XVI dizia, que havia aquela preocupação de ajudar, de levar, mas, portanto, os homens levavam o amor de Deus às pessoas que tinham necessidade. O nosso estatuto é canónico, portanto é puramente de igreja. Não somos obrigados a ser uma ONG ou um IPSS. E, por acaso, tivemos que nos constituir em IPSS para por vezes fazermos protocolos. É o aspecto jurídico. Com o próprio Estado, não é? Portanto, há outras coisas, pronto, que em tempos mais suaves. Temos que funcionar, temos que ter as valências a funcionar, temos que ter as que nós agora chamamos de respostas sociais, portanto, que é a creche, é o ATL, é digamos, o centro comunitário. Exato. São os projetos de escolha, já tivemos o projeto de convida, que funcionou junto de muitas famílias. Pronto, sempre em projetos de luta contra a pobreza, a carta está sempre presente, é essa a nossa missão, transmitir o amor, a caridade junto do mais próximo. Portanto, e ainda voltando às Filipinas, houve um apelo muito sentido do bispo local, que é o presidente também da Caritas local, e ele fez o apelo à Caritas Internacional, e a Caritas Internacional, por sua vez, divulgou por todas as Caritas do mundo, e temos a certeza que todos de mãos dadas que vamos ajudar e que estamos a ajudar e que estamos mobilizados para as coisas chegarem lá em devido tempo. E, claro que a Caritas nunca aparece na primeira emergência, porque vai aparecendo depois, mesmo agora na reconstrução das próprias habitações, repor toda essa situação. É preciso dinheiro, é preciso pôr aquilo tudo a funcionar. Já a última mais grave que eu me recordo foi a do Haiti, foi o tremor de terra do Haiti, foi o tsunami, não é verdade? Todo esse dinheiro chegou lá. E, portanto, com certeza que a Caritas Internacional, através dos bispos locais, portanto, que tem sempre cuidado de fazer chegar e reconstruir, e às vezes com projetos válidos, até se calhar colocando postos de trabalho a funcionar, porque é importante. As pessoas agora ficaram sem nada, e há todo esse trabalho de base que o pessoal que aparece no terreno, normalmente da Caritas Internacional, que tem que fazer esse levantamento e pôr aquilo tudo a funcionar. Tantos anos a estudar para acabar desempregado, ou num emprego da treta mal pago e receber uma gorjeta que chamam salário. Não tirei o curso superior de otário. Não é falta de empenho, querem que aperte o cinto, mas nem calças tenho. Ainda ao mês vai a meio, já eu estou aflito. Homem, fazias-me era rico em vez de bonito. É sexta-feira, yeah. Suei a semana inteira, yeah. País o povo aguenta, mas qualquer dia a bolha rebenta. De boca em boca nas redes sociais ouvem-se verdades que não vêem nos jornais. Ter carro é impossível, tive que vender para ter combustível. Tenho pasta que ris, mas hoje estão em greve. Preciso de boleia, alguém que me leve. É sexta-feira, yeah. Suei a semana inteira, yeah. Bom, já. honesta e eu aceito propostas. Os cotas já me querem ver pelas costas. Onde vou arranjar dinheiro para uma renda? Não tenho condições nem para alugar uma tenda. E os bancos só emprestam a quem não precisa. A mim nem me emprestam para mudar de camisa. Vou jogar Euro Milhões a ver se acabo em guiço. Vou já tratar disso. É sexta-feira. Yeah. Suei a semana inteira. Através da Rádio Boa Nova em 100.2 ou através da Rádio Boa Nova.com, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19, num programa que tenta dar voz às pessoas e às instituições procurando evidenciar o bem. Hoje temos connosco o Presidente da Cáritas de Viseu, o Sr. José Borges, e o Coordenador, o Sr. António Ramalho. Como já dissemos há pouco, a Cáritas é uma instituição que se distingue da maioria das outras pelo bem-fazer, pelos princípios de caridade. Temos estado a conversa acerca das atividades da Cáritas de Viseu e vamos continuar a falar, de modo particular também da fome. Já há pouco referimos que uma em cada 8 pessoas passa fome no mundo. Uma criança morre por falta de alimento em cada 12 segundos. A Cáritas Internacional está a desenvolver também uma campanha contra a fome e a pobreza, indicando as principais causas. Conversaremos também sobre o crescente empobrecimento da cidade e as suas causas. Muitos afirmam que a fome é uma consequência do aumento da população. O mundo tem cerca de 7 bilhões de pessoas e a produção agropecuária tem capacidade para alimentar 12 bilhões de seres humanos. Outros afirmam que a fome é uma consequência da concentração da riqueza numa minoria que desperdiça e impede a que muitos tenham acesso a alimentos. Por fim, analisaremos também a Cáritas Internacional, em que eles afirmam que a fome não é uma fatalidade, tem causas de ordem social, económica e política. A fome combate com comida e a miséria combate com políticas públicas em que o desemprego provoca a maior causa de pobreza. José Borges, falámos há pouco da Cáritas Diocesana de Viseu, que depende do Bispo Diocesano, a Cáritas Nacional, que depende da Conferência Episcopal, e a Cáritas Internacional, depende de quem? Julgo que da Conferência depende de Roma, não é? De Roma, exatamente, da Santa Sé. Da Santa Sé, portanto, funciona mesmo junto da Santa Sé. Portanto, a Cáritas Internacional está praticamente em todos em todos os continentes está, mas em praticamente também em quase todos os países. Todo o mundo, todos os países. Portanto, o objetivo é ajudar. Portanto, é uma ajuda que a Igreja... Tem países islâmicos onde podem sobreviver, com certeza que existem. Parte dos alimentos que a Cáritas distribui também com certeza depende, pois depende dos peditórios, se calhar também do Banco Alimentar, também tem protocolo com o Banco Alimentar, quando eles fazem recolhas também ajudam a Cáritas ou não? Nós não temos protocolo com o Banco Alimentar, não. Portanto, neste momento temos trabalhado, portanto, com a nossa organização e com os nossos voluntários, neste momento não. Com certeza que esse protocolo teria que ser feito a nível nacional, não é? Portanto, e depois a Cáritas Portuguesa pela sua rede diocesana. Mas nós neste momento estamos a lançar esta operação de Natal, que é a Operação das Milhões de Estrelas, se faz pelo 10º ano. Foi uma, digamos, uma estrutura que nasceu em França, em Annecy, e portanto é acender uma vela pela justiça, pela paz, pela solidariedade. Claro que isto é um gesto pela paz, e esta campanha em Portugal é organizada pela Caritas Portuguesa e em parceria com todas as suas Caritas diocesanas, portanto, quer do continente, quer da parte do continente, quer na Madeira, quer nos Açores. E qual é o objetivo? É motivar cada cidadão para os valores da paz, da justiça e da solidariedade. Portanto, motivando estas pessoas, nós temos que vendemos uma vela para que no dia 24 de dezembro seja acesa nas nossas mesas de Natal, portanto, simbolizando a paz, simbolizando a justiça social. Portanto, todos os valores se vão encaminhando para aquilo que acabei de dizer. Os nossos valores é motivar a paz, é motivar, portanto, toda a solidariedade que temos que ter uns para com os outros. E essa campanha está a decorrer e aqui em Viseu há sempre um chamado gesto público que nós costumamos fazer junto da escadaria da Igreja dos Terceiros, que é iluminar a escadaria com fotoforos e ser com a vela acesa, as pessoas colocam esses fotoforos e portanto, no sentido de simbolizar, como já disse, a paz e a solidariedade. É uma campanha que é um evento que se vai realizar no dia 14 de dezembro, ou nem de cedo, ou das 18 horas, e onde estará normalmente presente o nosso bispo, está sempre presente, as entidades camarárias, portanto, representantes da Câmara, representantes da Junta. Portanto, é uma festa que já está, até inclusive no cartaz turístico da cidade, posta desse mesmo cartaz, e portanto já é apreciada aquela escadaria, portanto, os motivos que se põem lá, pela paz e por tudo que eu acabei de dizer, e já faz, como disse, faz parte do cartaz turístico da cidade de Viseu. Bom, isso é uma maneira também de angariar alguns fundos, alguns para a receita do nosso fundo de solidariedade. A outra será remetido, 35% será remetido para a Caritas Portuguesa para efeitos de projetos internacionais. Nós ficamos para projetos locais, portanto, da Diocese. A Caritas Portuguesa fará a seguir, está no jogo para a Síria, para acudir à guerra que está lá a decorrer, portanto está muito refugiado e já tinha sido assim determinado. Na altura não havia outras campanhas para desenvolver. Resolveram, e acho que bem, acudir aos nossos irmãos da Síria. Sim, senhor. Se o paróquia quiser trabalhar com a Caritas de Viseu, isso é possível? Portanto, é frequente acontecer isso? Eu estou a pensar que em tempos falei com a Caritas da Guarda e até de Coimbra, e tanto uma como outra tinham como que uns polos. O título pode não ser, o nome correto não será certamente este, mas isso é possível também com a Caritas de Viseu? É possível, nós tentamos a todo custo, claro. Isso não, sabe que há trocas para trocas quase despovoadas, não é? Portanto, aqui, se formos para a Serra, o aumento é grande, há paróquias que têm meio dúzia de famílias, portanto, vejamos, só o arcipestado de Fornos tem lá dois padres para umas 10 ou 12 freguesias, portanto, as aldeias, as freguesias, ou paróquias que do nosso lado vão ficando despovoadas, e por tal motivo, pronto, aí para arranjar uma pessoa para a pastoral social será um bocado difícil, será se conseguir sequer organizar a nível de subestado. É isso que está a constar no nosso plano de atividades. Queremos ver se chegamos na organização dos grupos paroquiais, que nós chegamos a todas as paróquias, ou pelo menos a todos os arcipestados, e se isso não for possível, pelo menos nas zonas pastorais. Portanto, os grupos grupos poderão ser formados assim, ou por zona pastoral, ou para ciprestado, ou então, quanto mais não seja, termos uma pessoa numa paróquia que se dedica à pastoral social, como se dedica à catequese e à liturgia, que são o tripé em que assenta a Igreja Católica. Portanto, conforme Dom Catequese, conforme tem a liturgia, assim gostaríamos de ter um delegado, pelo menos um delegado para a pastoral social. Claro que isso tem que ser os senhores padres, os barcos respectivos, que terão de nos indicar, na medida em que para termos uma maneira mais organizada de trabalho. Essa é uma ambição já muito antiga, não é só da Cáritas de Diocesana de Viseu, é de todas as Cáritas diocesanas. Pronto, e há paróquias até que já estão estruturadas com as respectivas cáritas paroquiais, já não trabalham só em grupo, não é? Trabalham com, já têm cáritas paroquiais, na nossa vez temos umas 6 ou 7 já organizadas, têm os seus centros sociais, prestam a assistência nas várias valências aos idosos, designadamente em atendimento de centro de dia e outros com lares de idosos, têm protocolos autónomos com a Segurança Social e assim desenvolvem todas as suas atividades. E, pronto, nesta coisa de trabalhar no social é um bocado complicado, é preciso ter uma certa vontade de o fazer, não é nada fácil, porque as pessoas, nós agora nesta altura ficamos muito preocupados com o que está a acontecer e ficamos angustiados e por tal motivo e nem toda a gente tem disposição, num dia já não quero dizer vocação, disposição para ver determinado, para ver ter-se em determinado tipo de situações que muitas vezes são muito complicadas. O Instituto Social é sempre, e os nossos técnicos podem testemunhar isso melhor do que nós, este trabalho social é muito complicado. Às vezes dá-se um passo em frente e depois logo assim dá-se 2 para trás. Este é assim que nós temos procurado trabalhar e vamos ver se nos organizamos melhor e nesta altura de crise precisamos estar muito bem organizados para inclusive não sermos, não virem pessoas pedir que se calhar que não precisam, porque há sempre também aqueles chamados os espertos, não é? As pessoas que gostam que normalmente vivem de pedir, vivem do assistencialismo e às vezes nem precisam, não precisam nada. Com o meu canto eu quero lhe encantar, lhe embalar com o meu som, embriagar, fazer você ficar feliz, cantarolar, la la la la la la la la la la. Com o meu canto eu quero lhe encantar, lhe embalar com o meu som, embriagar, fazer você ficar feliz, cantarolar, la la la la la la la la la la la. Capitão da energia desse seu la la la la la, sigo a filosofia que é bom receber e dar. Eu quero dar, eu quero dar, eu quero dar e receber, e receber, e receber, fazer, fazer, me refazer, fazendo amor sem machucar seu coração, sem me envolver. Eu quero dar, eu quero dar, eu quero dar e receber, e receber, e receber, fazer, fazer, me refazer, fazendo amor sem machucar seu coração, sem me envolver. Mas se você se apaixonar, me quiser matutar, vai ter que ficar comigo coladinho ao meu umbigo de maneira visceral. Só com você. Mas se você se apaixonar, me quiser numa total, vai ter que ficar comigo grudadinha ao meu umbigo de maneira visceral. Vou expor minhas entranhas, lhe darei muito prazer e bem prazerosamente. Vou abrir mão dos meus sonhos pra viver só com você. Eu quero dar, eu quero dar, eu quero dar. E receber, e receber, e receber. Fazer, fazer, me refazer, fazendo amor. Sem machucar seu coração, sem me envolver. Eu quero dar, eu quero dar, eu quero dar. Eu quero. E receber, e receber. Fazer, fazer, me refazer, fazendo amor. Sem machucar seu coração, sem me envolver. E eu quero dar, eu quero dar, eu quero dar. E receber, e receber, e receber. Eu quero fazer, me refazer, fazendo amor. Sem machucar seu coração, sem me envolver. Eu quero dar, eu quero dar, eu quero dar. E receber, e receber, e receber. Fazer, fazer, me refazer, fazendo amor. Sem machucar seu coração, sem me envolver. Eu quero dar, eu quero dar, eu quero dar. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Bonova em 100.2 ou através da radiobonova.com ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Num programa que pretende dar voz às pessoas e às instituições. Falamos com o Sr. Presidente da Caritas de Viseu, o Sr. José Borges, e com o coordenador técnico, o Sr. António Ramalho. Entramos na parte final do nosso programa. Há pouco o Sr. José Borges falava, portanto, que as velas que são vendidas também servem para ajudar aqueles que mais necessidade têm. Para além das velas, que são também um contributo, penso que também que a Caritas tem também a lei do mecenato, ou não? Com certeza que temos. Portanto, há muita gente que contribui. Pode agora é menos, infelizmente, porque o dinheiro também não sobra muito. Portanto, somos sobrecarregados de impostos, mas a obrigatoriedade da lei do mecenato, há pessoas e algumas entidades que contribuem para a Caritas com verbas, não me digo avultadas, mas pronto, que vão para ir tapando a nossa ação social, que é muito importante, que isso é o fundamental. Para nós existirmos é prestarmos ação social aos mais carenciados. Eu levantei a questão mais pelo seguinte: aparecem muitas instituições, portanto, a pedir, e o que acontece no dia a dia, que nós vemos isto, quem anda na rua, muitas vezes nós não conhecemos esta instituição por dentro. E o que é que acontece? Muitas vezes as pessoas dão e pronto, e tudo bem, e certamente que isso é muito bom dar, mas também se calhar temos que ver a quem é que devemos dar, porque muitas vezes o que é que acontece? Podemos estar a dar instituições a que não conhecemos e que acabem por gerir mal o que recebem. E também, por outro lado, também acontece, e nós sabemos, não vamos citar ninguém, mas sabemos que há instituições que muitas vezes o que se pede é para pagar salários de diretores. Portanto, não falo no aspecto dos funcionários, mas nós sabemos que assim é, e portanto não há dúvida nenhuma que eu penso que a Caritas nos merece toda a confiança, e no aspecto de mecenato penso que podemos contribuir muitíssimo bem para a Caritas e ficar tranquilo, porque tudo fazem para que o dinheiro seja rentabilizado e que seja para ajudar e não mal aplicado. Concorda comigo, certamente? Concordo perfeitamente, mas eu digo para todos os nossos professores, os nossos, digamos, funcionários, estão protocolados com o Estado. Não, mas eu não falo nos funcionários. Pois não, não para pagar o pagamento aos funcionários. Não. Eu falava é aos próprios corpos sociais. Eu estou a ver. Voluntariado e a justiça e a parte humana, no caso do nosso presidente. Eu estou a ver. Está há 30 anos nesta ação social, pois, de uma forma gratuita, voluntariosa e humanista. Precisamente. A direção de todas as Caritas é voluntária. E temos um exemplo vivo do nosso presidente, que é um exemplo vivo de uma pessoa desta ação social e humana que carrega dentro de si, não é? Pois, era aqui que eu queria chegar, Sr. José Borges, portanto, para fazer a diferença, para vermos. Porque a Caritas, quem quer que trabalha, falo em regime voluntariado, claro, tem os funcionários, tem que ter, eles têm que receber. Agora, o que acontece é que há outras instituições, eu estou, por exemplo, a lembrar-me da Cruz Vermelha, creio que é isso, em que a Presidente, ou o Presidente, que agora não sei quem é, mas que já no tempo do da esposa do Dr. Mário Soares, ela recebia mensalmente um balúrdio. Portanto, e há poucos tempos nós ouvimos o caso de uma outra instituição em que o presidente ganhava, em que o cunhado estava lá empregado, em que a esposa também fazia parte dos corpos sociais, em que não sei quantos. Quer dizer, portanto, isto não há dúvida nenhuma que às vezes as pessoas dão e pronto, e tudo bem. Mas quer dizer, se nós fizermos uma seleção e verificarmos a quem devemos dar, se calhar só teremos também a ganhar e podemos estar a ajudar aqueles que mais precisam e ver se ir para outros fins. Era neste aspecto. Certo, pronto, mas eu falo pela Caritas. Na Caritas, todos nós, corpos gerentes, somos designados pelo Sr. Bispo, portanto, somos elementos da confiança do Bispo, senão não nos nomeava, não somos eleitos, e são todos voluntários, desde o Presidente da Direção até o último elemento do Conselho Fiscal. Portanto, todos os Direção e Conselho Fiscal é gente de trabalho voluntário. Claro, depois para desenvolver melhores protocolos que nós temos com o Estado, temos que admitir técnicos. Também é uma função social nós criarmos emprego. Sim, mas não era disso que eu falava. Certo. E nós criando um emprego, estamos a praticar, como disse, uma função social. E desses protocolos, aí é que nós pagamos os salários, porque estão protocolados, os salários estão devidamente... digamos, designados nesses protocolos, quanto vai ganhar A, quanto vai ganhar B, portanto, tudo que nos é dado para a ação social é mesmo para a ação social. Portanto, o abrigo da lei do mecenato cai em contraponto. O próprio, aliás, isso tem o controle da autoridade tributária, porque estamos ao fim do ano, temos que mandar a relação das pessoas que contribuíram para o abrigo da lei do mecenato, para a Caritas, neste caso, Caritas Diocesana de Viseu, tem que figurar depois na lista dos seus impostos. Quando a pessoa mete o IRS, espera-se lá quanto é que deu para a instituição Caritas. Pronto, agora quanto aos outros, olha, eu não tinha sido ir tão longe, aliás tinha dito que não ia referir, nenhum nome, mas olha, acabei por dizê-lo, uma vez que surgiu esta dúvida, portanto, que eu pretendo esclarecer, portanto, que é o problema dos diretores que na Caritas trabalham em regime voluntariado, portanto não recebem nada. Não. Sim, senhor. Há pouco eu fiz referência no anúncio do programa que, e isto é um estudo de outubro deste ano, em que afirma que 842 milhões de pessoas passam fome no mundo. Uma em cada 8 pessoas. Em cada 12 segundos uma criança morre também de fome. A Caritas Internacional diz que a fome não é uma fatalidade e que as causas são de ordem social, económica e política. Parece-lhe que o problema da fome terá a ver com o aumento da população mundial ou não? Sim, pois, com certeza. E agora, neste tempo de crise, pronto, que a crise não é só económica e financeira, também eu acho que há, a nível internacional, uma chamada crise de valores, não é? Chamada crise de valores. As pessoas, pronto. E é essa crise de valores que se calhar leva a que muitos acabem por não ter emprego, ou vão para o desemprego, que uns acabem por ficar, se calhar, com mais do que deviam, para que outros não tenham nada. E acredito que seja esse problema dos valores, que sejam mais provocam, portanto, este problema da fome e da miséria, porque a ideia que eu tenho e que há pouco anunciei é que o mundo tendo 7 bilhões de pessoas e se a agropecuária dá para 12 bilhões, portanto não há dúvida nenhuma que não é por haver a população que temos que há o problema da fome, até porque quanto mais população, mais criatividade há. Portanto, há muita coisa que está para explorar, que se tivéssemos mais população, creio que, se calhar, poderíamos ir mais longe e poderíamos criar mais riqueza. Portanto, o problema, se calhar, passa exatamente por essa inversão de valores que acaba por trazer dificuldades ao país, à Europa e ao mundo. Não sei se queres. Nós poderíamos falar até num projeto que. Assim, pronto. Vamos, então, vamos arrancar agora com ele, que é na parte da área florestal. Então, faz favor, então, porque estamos na parte final eu não tenho mais tempo para lhe colocar mais nenhuma questão. Ele poderá expor sinteticamente o que é o que vai acontecer esse projeto. Pois, sobretudo, como disse, muitas vezes é a própria gestão que é mal feita, a gestão financeira, e por vezes há pessoas que não têm esse aproveitamento. Sim, disse o nosso Presidente, que nós tentamos rentabilizar o máximo os nossos apoios, desde um apoio imediato de bens alimentares, mas passamos muito pela nossa promoção social, ou seja, o desenvolvimento e a inclusão dos indivíduos. Nós agora até vamos começar brevemente com um curso que se chama Proteção das Florestas e Aproveitamento de Recursos Florestais. Além de ser uma formação profissional, com algum apoio, de terem uma bolsa, estamos a tentar canalizar cada vez mais formação para que as pessoas possam criar os seus próprios postos de trabalho e utilizem a rentabilização. E isto é uma realidade muito interessante em Portugal, que é, no futuro quadro comunitário, que é a questão da floresta e da agricultura. Portanto, se calhar ao longo dos anos, não só em Portugal, noutros países, tem havido uma má gestão financeira, um mau aproveitamento de recursos financeiros. E é esta a nossa preocupação, não só ajudar as pessoas, mas ajudá-las a que elas definem o seu projeto de vida, neste caso profissional. E esta questão da floresta, dos recursos florestais, dos recursos agrícolas, são muito importantes para nós. Ensinar a pescar e não dar o peixe, não é assim que costumam dizer? Exatamente. Sim, senhor. Pronto, nós chegámos mesmo ao fim, temos mais um minutito. Se entenderem dizer mais alguma coisa, pois muito bem, se não, pronto, ficamos por aqui. E eu aproveito já, desde já, portanto, para lhes agradecer o terem estado aqui este bocadinho comigo. Pois nós é que agradecemos, pronto, e agora a campanha que temos lançado é a Operação das Melhores Estrelas, portanto, eu vou aproveitar, não só na nossa diocese, concretamente a divisão, mas como noutras dioceses que também estão, a mesma campanha está a funcionar, que as pessoas colaborem e pronto, cada vela custa um euro, pronto, nós sabemos que na moeda antiga são 200 escudos, mas podem ter a certeza que é uma campanha sólida, uma campanha que dá para ajudar, quer internacionalmente, quer nacionalmente, muita gente. Podem confiar, é uma campanha que tem já 10 anos de existência e bom, todos os anos tem sido organizada pela Cáritas Portuguesa e com as suas Cáritas de Suzana e tem corrido bem. Muito obrigado pela entrevista que nos concedeu e de se ter lembrado de nós. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo. Até dois dias, à mesma hora, se Deus quiser.